corpo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor não há nada. Amar é o sumo da vida. O dom do amor só dura o tempo de madurar. Depois vem a vida e leva o amor pra outro lugar. Nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor não há nada. Amar é o sumo da vida. O dom do amor satura o tempo de madurar. Depois vem a vida e leva o amor.